direita, confirmando a saída. Arbora, após Arlefa, uniforme Zulu 21. Afirmativo, a saída então vai ser a Borba após Arlefa, aí? Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Arbor, Arlefa, afirmativo. 208 com controle, 5158, é o transporte. 5150, 5150, no transponder, tendo para pushback em acionamento. Né? Trabalhando. Livre decolagem, November Alpha, 200 graus, 089. Livre Xené, mantenha a ponto de espera, aguarde as instruções. Alfa, confirme condições de iniciar a curva para cruzamento do campo. Afirmo. Afirmativo, reporte na vertical. Portaria na vertical, em direção ao verão. Até 3663, decolou os 231208. 208, moço. Indicação autorizada, chega da Mari, desça para nível 050. Identificou, chega da Mari. 050, se possível, apresente Prodi e TAP. Gol no 982, mantenha o perfil da Star nível 050. 050, mantenha o perfil da Star Mari ou 982. Salvador, bom dia, tá 3663. Saída da El. Tanto 3663, contato na decolagem, ascensão. O nível 340, saída da EL. 360, saída da EL, tá 3663. Negativo, nível 340. 340, corrigindo 3663. Estabilizou, 888. Gol no 888, reduzir para aproximação, chame torre, eu no 8, decimal 6. 6729. Sigo a TR no ponto de espera, torre no 8, decimal 6, 20.22, por favor. 1888, cheque o trem, vento de 190 graus, 089, pouso autorizado. O gol 38, baixou, travou, livre pouso, 1-0, gol 38. Salvador, bom dia, Papa Romeu de November Alpha, decolado da 1-7. Papa Romeu Indy, November Alpha, mantenha-se condições usuais, no meu país, corredor forte. Corredor forte na sua escuta, Indy, November Alpha. 3, 1, 2, ali mantém após o gol, até após o 737. Aqui após o 737. Gol no 888, solo aos 27, direita 121, decimal 9. Direita 219, gol. Paulo Salvador, bom dia, gol 1888. Bom dia, gol no 888, taxi via Alfa, repórter direito. Alfa para repórter direito. Plano 3304, chame Recife, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 282, 260. Firmando o instrumento em livre decolagem, 160, 8 nós. Livre decolagem, 63, 92. E 5221, após o chanel, e mantém. Gente do Ébrio, mantém a posição. Plano 3663, chame Recife, 125, ONU, alterna, 133, decimal 25. 25, ONU, 3325. Oi, bom dia. 14, bom dia, chame 63, 12. Solo, Salvador, plano 3859. Frisado, 3859, pushback, acionante, 9, chame táxi. Chama eu. Vou no 888, portão 62. Na concentra pro hoje Aracaju ou Recife? Planeamento 312 inicialmente, mantenha a saída. Vai manter. Web Lima, tem pista 10. 5221 aos 32-1208. Obrigado. Chegada Mari, voe na proa de Mari, desça para nível 060. Na proa de Mari, descida para o 060, 5414. Salvador, trip 5221. Trip 5221, contato Argo na decolagem, ascensão ao 200, saída Argo. 200 Argo ao trip 5221. Gol no 982, desça para 2000 pés, ajuste 1022. 2000 pés, 1022, gol 1982. Só mais um instante, 729. 729 está livre, 180 graus, 089. Para o táxi, o 3859, 165 a bordo, 430 autonomia até na Campinas. Controle de Salvador, para passar 59, táxi Lívia. Pátio Índia para o ponto de espera, lá, torre no noite, 1096, ajuste 1022. Pátio Índia, 1086, lá, obrigado, bom dia. Vitor Mike Quebec Ciência, informa através de Parípia. Gol no 982, autorizado LS, reporte estabilizado. Autorizado LS, reportado estabilizado, gol no 982. 935-1208. Motor de Salvador, web 6729, bom dia. 6729, contato Radar na decolagem, ascensão 360, saído da EL. Final 360, 6629, aguardando para voar, brinde, bora pro dia. Web 6729, direto da EL. Direto da EL, obrigado, 6729. O gol 1982 está interceptando uma curva 5 graus à direita. Vai interceptar nessa curva para evitar uma formação, ok? Gente, 1982. Patrulho 6312, pode chamar o centro? Salvador, bom dia, é o 3859, onde espera na 0, pronto. 3859, 170 graus, 089, decolagem autorizada, pista 10. A linha aí decola, pista 10, o 3259. Salvador, bom dia, Oceaner 6250, sentido a informação, Kilo. Objeto 6729, subrestrito ao nível 340. 340, respeito, 6729. Mari 070 identificou, se puder. Topar agora a caixa, não. Estabilizando o voo 1982. Reduza para aproximação, chame torre 18, decimal 6. Reduzindo, 18, 6, voo 1982. Tripe 5494, Tripe 5494, desça para nível 060. Descida 060, Tripe 5494. Tripe 5494, reautorizado, nível 050. 050 para o Tripe 5494. Através de Paris, Grande Santo Interlagos, Vitor Maia, Quebec. Avião 39-1208, tem um bom voo. 308, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia. É o TAN 3859, decolando pelo perfil da Arbor. TAN 3859, contato até na decolagem, subo para nível 340, saída Argo. 340, pode voar Lefa? Negativo, mantenha o perfil da saída. Então tá bom, vamos manter o perfil para o 340. 2, pouso autorizado, pista 10, 140 graus, 089. Autorizado pouso, pista 10, voo 1982. No 073, aceito 34, aguardo 32. Gente, é o número 2 para copiar, corre no instante. Chama 311, cópia. Autorizado Guarulhos, 360, uniforme do Luna 6. Controle da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leida, pós Leida, Bridge. Controle 120, decimal 8, transponda 5162. 5162. Vai ser para pushback, assinado. Luna 073, cópia. Porto Seguro 34, decola da Luna 0, curva direita. Dael, Leda, após Leda, direto. Controle 120, décima 8, responde 5171. Salvador, bom dia, Papatango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, final no 7, continua a aproximação, reporte Machado Travado. Bolsonaro, Machado Travado, todos encostados a presente, Turbo Quebec. Tá livre, reporte final de 3 milhas. Bolsonaro, final de 3 milhas, Vitor Mike Quebec. Direito 129. Direita 1219, voo 1982. Solo, bom dia, voo 1982, livrou. Bono 982, segue civil, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, Bono 982. O 4 no 4, desça para 2 mil pés, ajuste no 022, autorizado LS, reforço estabilizado. Descida para 2 mil, autorizado LS, reportará estabilizado. É, solicita proa de Duna para o Trip 54 no 4. Trip 54 no 4, após o TAP, autorizado Duna. Após o TAP, Duna, o Trip 54 no 4. Oceania 250, desça para 3 mil pés, ajuste no 022. 22, 3 mil, desce, Oceania 250. Final 3 milhas, Itomai, Quebec. Nervoso, Quebec, pista no 7, vento 180 graus, 7 nós. E foi no 7, é Cruzando 140, TAN 3259. Ciência, aguarde coordenação. 3259, aguarde coordenação e, se possível, coordenar a proa de obtuse para mim, por favor. Olimpo 01, prossiga. Olimpo 01, autorizado, Galeão, nível 180. Primeira aerovia Golf 677, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Leda e Ilhéus, para interceptar a aerovia. Controle 120.8, transponda 5176. Para Recife, 125.1, alterna 133.25. Na frequência livre, boa. Confirmando 5176 no transponder, se lembra de acionar, chame fax. Índio November Alpha, confirme. Índio November Alpha, solicito 2557 para a manobra. Trivial 2500 pés, Índio November Alpha. Tran 3859, chame Recife no 28.8, alterna 126. 288 copiou, a segunda não copiou não. Alterna 126.0. 260, 260. Você vai lembrar, boa. O Sename 250, desça para 2 mil pés, ajuste no 022, autorizado LS, reporte estabilizado. 2 mil autorizado, 022, reporte estabilizado. O Sename 62. apagou, chamou pra copa, agora instante, Apolo. Estabilizou NLS 5414. 5414, reduza para aproximação, chame torre 118 decimal 6. 118 6, 5414, redução para aproximação. Torre Salvador, um bom dia, 5414. Bom dia, Trip, baixou e travou? Negativo. É, pode baixar do travado, vento 180 graus 79. Quente, o Trip 5414. Michael número 2 para a cópia, aguarde a chamada. Localizador, o Xanair 6250. Seu localizador, o Xanair 6250. O Xanair 6250, chame torre 118 decimal 6. 86. Salvador, bom dia, Xanair 6250, estabilizado na ILS. Gente, continua a aproximação e aguarde pista livre, 6250. Máquina escuta. Confirma a intenção no loop, o